www.edblue.com.br. apresenta para vocês Ed Blue, Max Sun, DJ Fernando e 10 mil. Fala com Ed Blue, por favor, grita roll. Quem fala com 10 mil, por favor, grita roll. Quem fala com Ed Blue, por favor, grita roll. Roll, grita roll. Roll, grita roll. Quem fala com Ed Blue, por favor, grita roll. Quem fala com 10 mil, por favor, grita roll. Quem fala com Ed Blue, por favor, grita roll. Roll, grita roll. Roll, grita roll. Trancado na cadeia, estarei cantando. Tipo a pedra miliano, solto pelos anjos. Aquele a quem Deus exalta sempre será exaltado. E a recompensa do soberbo é sempre zoteado. Quero o que Deus tem, peço pra você também. A vida eterna em sua presença me faz muito bem. Enquanto isso vou cantando aqui nessa terra, combatendo mal os príncipes das trevas. Que se levanta, mas se Deus está comigo ele cai. Eu tô ligado que Deus tá comigo, então ele cai. Eu sou adorador e vou contagiar o Brasil. Estou nas asas do Altíssimo e você não viu. Vai, vai que vai, pai, tudo do nosso. Aqui é louco, tão louco que ressuscita mortos. Ed Blue manda um salve para os manos do Rio. Mano 10 mil, MD2 e MVP. Guerreiro que é guerreiro, não foge do combate. Eu sou mais um, com 10 mil preparado para o ataque. Os mano aqui é crente, ideia consciente. Jesus linha de frente, quebrando as correntes. Conexão Brasília, Rio de Janeiro. Jesus seja exaltado pelo povo brasileiro. Fechando com 10 mil, Mac Sun, Ed Blue. Levanta a mão pro alto, pule e pisa no bulu. O esquema é pro Senhor, ele é digno de louvor. Ele nos abençoou e por isso eu digo rou. A vitória só alcança aqueles que têm fé. Persistência é a chave pra poder ficar de pé. Quem cola com Ed Blue, por favor, grita rou. Quem cola com 10 mil, por favor, grita rou. Quem cola com Ed Blue, por favor, grita rou. Rou, grita rou. Rou, grita rou. Quem cola com Ed Blue, por favor, grita rou. Quem cola com 10 mil, por favor, grita rou. Quem cola com Ed Blue, por favor, grita rou. Rou, grita rou. Rou, grita rou. Somos aliados, tipo lado a lado. Ed Blue, Mac Sun, o esquema, cê tá ligado. Quem nós juntos espalha, a rima que não falha. Virando os canalha, cortando igual navalha. Vem, vem, eu vou na força de Jeová. Vem, vem, pra ver o que vai dar. Os aliados, eu carrego a minha cruz. Os quatro campos, eu brilho como luz. Sem precisar ser estrela ou VIP. Dando honra, quem tem honra, tá ligado, é isso aí. De cabeça erguida, alma aquecida. Derrota esquecida, Jesus foi a saída. E pode ser a sua solução. 10 mil, eu recomendo, estenda a mão. Sozinho você não chega não. Então cola com a gente nesse refrão. Quem cola com Ed Blue, por favor, grita roll. Quem cola com 10 mil, por favor, grita roll. Quem cola com Ed Blue, por favor.